Porque a cova deu um zero. Salvador, boa tarde. Eu passaria 2231 no final da ILS 10, visual. Passaria 2231, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajuste 1-0-1-3, vento 1-5-0 graus, 09 nós. Ajustado 1-0-1-3, reportará no marcador externo, baixado travado, 2231. Postinel 6321, decolado aos 58, controle 1-1-9-35. 935, obrigado, boa tarde. Só um segundinho, vai te chamar para acionamento e confirmar o PAD. Resumo, contato radar, suba para nível de voo 320, sai da Arbor. 320, sai da Arbor, 6321. Roma 075, desce para 4000 pés, que negar no 013. 4000 pés, tá bom. Teria utilizado a linha e manter a pista no 7. Passou externo, baixado e travado, o 2231. Passaria 2231, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Livre pouso, 2231. Prossiga aqui o Tango Romeu. Aqui o Tango Romeu, mantenha as condições visuais no 500 pés, reporte entrada de Caribe. Roger Control, cuidado que não vou, 1755, descending like level 160. Tan 3155, SAMI Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 135, Tan 3155. Copiou? Bom, nosso 5 está cruzando o 240 para o 180 na posição Adolfo. Para 2000 pés, que negar no 013, autorizado para o LS, está estabilizado. Gol no 075. Está estabilizado, né? Boa tarde, 2231, solo 1902, direita, solo 121, decimal 9. Solo 1219, livrou pela direita, 223. Salvador, boa tarde, passaria 2231, livrou 10. 925, desse paramídio de voo 060, via chegada bom. 060, chegada bom. Paulo Salvador, 35627, para puxa acionamento. Para início do taxa, 35627. Já foi de Lepa para o 6321, né? Autorizado, assinar 6321. 6321, boa Lepa, obrigado. Controle 1-1935. Confirme. É, te afirmo. 1-1935, ao filtro de LED. Vitorinho de Juliette, informe o código responde. Vitorinho de Juliette. Alfa, Vitorinho Condições visuais, meu pai de corredor Sé, Vitorinho de Juliette, eu posso parar da barra. Negativo, pilotão Romeu. Controle, Papatango, Romeu voltando, solicita atenção para 2510. Autorizado 2510, Romeu Papatango. Oceané 6321, chame Recife 126.0, alterne 128.8. 260.288, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Estabilizado, voo no 0.5. Gol na 075, completo sinal, chame torre 1-8, decimal milha. Salvador, boa tarde. Gol na 075, estabilidade, pode chamar. Gol no 075, avistado, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 140 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 3. Salvador, 35627, Paulo Pato, 70 a bordo, 13:40 da autonomia, alterna Salvador. 70. Firme? Afirmativo, 5x5. Na rotatória, que o Tango Romeu. Vamos parar, Romeu. Roma 755, desço para 3.000 pés, que negando 013. Juliano, atrás pela frente. Gente, eu só 1-2-1-9. Guarde um minutinho. Mas é cuidado, faça o cheque, que o sol já fez chamado e o senhor não respondeu. Faça o cheque e chame novamente 1-2-1-9. Esse porta no Travesse Paris e Bravo de Luiz. Porta, porta, da Alemanha, 8, pronto. Trip 5627, da Alemanha, mantém pistola 0. Não, da linha tem a 1 no 0, 3527. Prossiga, Mike Cross. 1-2-1-1. Gol 1075, solo 09, direita, solo 1-2-1-9. Trip 5627 está autorizado a decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 08 nós. Está autorizado a decolagem, Trip 5627. Confirma que fosse o Romeu Copal. Salvador, eu tive. Piloto com o Romeu, visual com o campo. Estamos terminando 8 decimal meio. 8,6, Romeu. Que o Tango Romeu, Salvador, operando condições visuais, ajuste no 03, vento 150 graus, 089, aporte final de 3 milhas da 107. Aporte na final de 3 milhas da 107, Tango Romeu. Despara nível de voo 050, chegada a mão. Podemos aprovar a massa, 542. Autorizado. Meu nome é, boa tarde, seu filho. 73 AVM, mantém pista no zero, comigo, meu nome é. Trip 5627, decolada, Zuno 1, controle 119, decimal 35. 3935, obrigado. Mantenha 3.000 pés, informo tráfego, uma hora. Mantendo 1510 rumo nordeste, é um Charlie 150. Gente, mandei 3000, vou no track. Trip 5627, decolou, tá passando 1210. Trip 5627, contato radar, vou para nível de voo 190, sai da PUCA. 7190, perfil da PUCA. Estádio, Sam 327, Decepec, solicitou 3-0 para a conferência. 4.013, gol no 9-3. Gol no 755, desce para 2.000 pés, Sinagama 03, autorizado sinal LS, estabilizado. 2 para 2.000 pés, autorizado LS 23, reportando estabilizado, gol no 7. O Kio Tango Romeu está autorizado para uso pista 107, vento 150 graus, 08 nós. Livre para o 107, Tango Romeu. Ou 3-0, ou 5. Tá bom, obrigado. Solo, chamando 4, 4-0, pistão 0.

Salvador Tower, good morning, go 1755, establish runway 10. Runway 10, wind 140 degrees, 08 knots, QNH 1013. Here to land, runway 10, go 1755. Go no nosso equipe, está dando 340, 3500 pés na 3000. Processado com 2360, aproximando 1-6, a série da L, da 3, já pode colocar para a direita, se está 3-2, está com 2-3, o controle está 3-2-3. O Nonato 25, mantenha a guarda parede descida. Mantém 3-5, o Nonato. Negama 013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000, uma reportagem estabilizada, voo 925. Mike Echo Delta, autorizado linha pista 197, pronto para decolagem. Gol no Nato 25, complexo final, estamos em torre no noite, decima meia. Torre 186, boa. Salvador, gol no 925, boa tarde. Está estabilizado no INS, o índice da 190. Gol no 925, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcado externo, baixado, travado, número 2 para pouso, vento 150 graus, 08 nós, ajuste no 093. Vai reportado externo, baixado, travado, gol 925. Vai autorizado decolar, pista 17, vento 150 graus, 08 nós, reporte fora do solo. Gol 935, está no externo, baixar travado. 17 que tinha aproximação, tem tráfego que vai decolar da 17 agora, um helicóptero, tem interferência com aproximação, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, boa 9-5. Show 1755 on the ground at 218, vacated by right, ground 121, decimal 1. Vacated runway, ground 121, decimal 9, over 1755. 121, decimal 1, go 1755. 1-1-1. Okay. 1-9-2-5, autorizado pouso, pistana 0, vento 1-3-0 graus, 0-9 nós. Autorizado pouso na 1-0, voo 9-5. Mike Echo Delta, consegue decolado aos 1-9, chama o controle agora em 1-1-9, desmal 3-5. 1-9-35, graças a volta, Echo Delta. Boa tarde, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, boa tarde, mantém-se condições visuais, direto Manati, reporta 20 milhas fora. Reporta 20 milhas fora, Echo Delta. Avisada de outra vez do portão 5, chame lá para prosseguir o táxi. No 0774. No 077, minuto com a Briga Leão. Trip 5488, 5000, pode continuar na descida? Desce para 2000 pés, sinal 0 no 3, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Trip 5488. 5488, autorizado estabilizado. Romeu, Romeu, November, Sami Recife, 126, decimal 0, Alterne, 128, decimal 8. 1260, secundária. Secundária 128 decimal 8, Romeu Romeu November. Bravo Suíte, Sami Torre no 8 decimal 1. Solo de 21, direita solo 121 decimal 9. Direita solo 219, Golo 925. Azul 41 na noite, táxi via em alta, ponto de espera, chame torre 286. 925, como me recebe? Alto e claro, 5x5. Afirmativo, prosseguir táxi de alta, reportar antes da Juliette. De alta, reportar antes da Juliette, 963, 14, prosseguir táxi via pátio em alta, vai seguir o azul até o ponto de espera, lá chame torre 286. O 319, muito boa tarde, prosseguindo. Coordeno sem problema, assim que eu tiver o plano, acredito que esteja um pouquinho cedo, assim que aparecer o plano, coordeno ao nível do céu. Com o 755, ingresso de Juliette, portão 10. Paulo Salvador, com 399, boa tarde, informação FedEx, São Paulo, pronto, cópia. 399, aguarde um minuto, cópia. Com 399, aguarde, corrigindo, Mike Romeu Vitor, aguarde agora só mais alguns instantes, já apago a cobertura, ok? Fora o conto de risco. Com 995, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 01, voo no 925. Tokyo 03, informe código transponder. Tokyo 03, desce para nível de voo 050, chegada bom. Azul 41, 1 autorizado alinhar, decolar pista 10, vento 140 graus, 09 nós. Decola, Edu. Trip 5488, complexo final de chame torre 18, decimal meio. Toro 18,6. Azul BH 380, via Pesulo 10. Bridge, Upper Zulu no meio. Subida a Saradael, lenda Bridge. Primeira curva direita após a decolagem. 5002 é o código, 1935 é o controle. Torre Ucha, né? Linha 24.0, caminho 0, pronto para a decolagem. 7, mantém a ponte fera, chama 314. Será. Torre de Salvador é o trip 5482, não localizadora. 13 milhas da cabeceira. 6, trip 5488, continua aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste no 0 no 3. Cruzarei na externa e mais travado. Autorizado, meu pai, sou meu papatão. 5729, o senhor quer pushback, é isso? Prossiga. Vou confirmar com o inferno, mas eles já tinham passado uma modificação de portão pro 10, tá ok? Mas aqui é assim mesmo. Peraí que eu vou verificar com o inferno. Vou no 077, pronto, cópia. Pronto. Trip 5627, Sami Recife, 125, decimal 45, ao término 126, decimal 85. 125, alta frequência, com essa? 126, decimal 85, trip 5627, 57. Obrigado. Correto, chama para o pushback acionamento. Webjet 5729, puxa acionando 2, chama para a identidade. Chama para o pushback acionamento 729. Com 399, pronto, cópia. Pronto, cópia. Só aguarde só um minutinho, deixa eu atender aqui o dano rapidinho. Chama 3297, solicitou pushback acionamento no 5. Autorizado, então prende o chutaque. Controle, boa tarde, o azul 4118, está livrando 1500 pés. Azul 4118, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo 280, saída da EL. Ok, sobe 280, saída da EL. Posso voar direto da EL? Autorizado, Azul 4118. Obrigado. Eita, nós. Autorizando a decolagem, Antônia 6334. 5034, controle 11935. Correto, chama para puxar acionamento. Vale. Índio November Alpha. November Alpha, por favor, qual que é o setor de sobrevoo? No externo, embaixo, travado. 10, trip 5488, continua a aproximação, guardando pista livre. 5488. 171 é o código, 01171, e o controle em 119, decimal 35. Novamente transponder.